Espaço Saúde, com Dimara Oliveira. Coluna Espaço e Saúde na Band News FM, o médico convidado mais uma vez, doutor Hamilton Junqueira, metabologista, endocrinologista, professor da pós-graduação de endocrinologia da Faculdade IPMED. Obrigada por nos atender, doutor. De nada, Dimara, um prazer. Doutor, hoje o nosso assunto é o óleo de coco. Isso porque os nossos ouvintes sempre mandando pelo WhatsApp, pelo e-mail, perguntando, é bom ou não é? Porque teve um momento que ele era assim, a estrela, né? Agora já estão questionando um pouco o uso. Qual é a realidade disso, doutor? A questão que está ocorrendo com o óleo de coco é... O óleo de coco passou algum tempo atrás, ele passou a ser um mocinho. Quer dizer, a gente usava óleo de coco para tudo, né? Para cozinhar, para passar no corpo, até passar no cabelo, na pele, tinha indicações. E a gente fica muito preocupado com isso, porque hoje a informação ela é muito fácil de se alcançar, né? A internet hoje, as redes sociais hoje são extremamente frequentadas, né? E ali a gente se posta o que quer, né? Qualquer informação ali, dependendo de quem dá essa informação, vira uma verdade, mesmo não sendo verdade, né? O que a gente chama dos coaches, né? Na internet a gente está cheio dos coaches, dos especialistas, que às vezes não tem nem lastro para ser especialista, mas como tem muitos seguidores, acaba o que ele fala virando uma verdade. E uma delas é o óleo de coco, né? Sim, ele é um óleo vegetal, como um óleo que a gente usa no nosso dia a dia, um óleo de soja, um óleo de milho, um óleo de girassol, né? São os óleos vegetais. Os óleos vegetais, alguns tempos atrás, foram entrar em substituições aos óleos animais, né? Que na minha infância, por exemplo, a gente só cozinhava com banha, né? Com gordura de porco. Depois de um certo tempo, se provou que a gordura de porco era prejudicial ao sistema cardiovascular, com risco de infarto, de derrame, né? Então foi praticamente proscrita durante muitos anos e iniciaram o uso na nossa cozinha dos óleos vegetais, né? Mais comum óleo de soja, todo mundo usa, né? A gente sabe que o grande problema dos óleos, todos os óleos, né? Inclusive o óleo de coco, eles quando vão ao fogo, eles se transformam numa gordura, né, num óleo saturado. Então, sim, acaba fazendo mal também se for consumir em excesso, né? O grande problema do óleo de coco é que o óleo de coco ele não foi totalmente estudado os seus benefícios e os seus malefícios, né? Mas quando chegou ao mercado, principalmente para as redes sociais, foi como se fosse assim, a cura para tudo. O óleo de coco é bom para de unha encravada até câncer. E isso assusta um pouco a gente, né? Porque é uma prescrição assim, desenfreada, uma venda desenfreada, todo mundo trocando os óleos pelo óleo de coco, cozinhando com óleo de coco. Então, assim, na verdade, a gente não sabe, os trabalhos científicos não sabem com total certeza os riscos de um óleo que nunca foi usado assim, de uma forma rotineira na alimentação. Então, assim, a gente tem que ter realmente um cuidado muito grande com isso, com essas informações. Não podemos ser o primeiro nem o último a utilizar, mas não podemos acreditar em tudo que se passa para a gente, não, principalmente vindo das redes sociais. Dentro disso que o senhor falou, da questão de se transformar em gordura, enfim. Então, os menos avisados, você pode estar colocando na sua casa, na sua história, alguma coisa que pode ser extremamente prejudicial a quem tem doenças que realmente não se pode ter esse acúmulo de gordura e essas situações. Existe essa possibilidade? Existe, existe muito. Porque a gente tem que fazer dois divisores de água, por exemplo. Quando a gente se alimenta, o tipo de alimento, a gente tem que, a gordura que a gente for usar para cozinhar, o óleo que a gente for usar para cozinhar, a gente tem que pensar duas coisas. Se ele tem risco cardiovascular, que é o que a gente preocupa mais, e o risco de qualquer tipo de neoplasia. Na palavra que a gente usa, o câncer, né? Então é cancerígeno, não é cancerígeno? Tem risco cardiovascular ou tem menos risco cardiovascular? Então, por exemplo, foi feito um estudo grande nos Estados Unidos, para avaliar qual tipo de óleo tinha menor risco de câncer, de evoluir com câncer. Então, o uso crônico. Todo óleo, quando ele vai ao fogo, toda gordura, quando vai ao fogo, é produzida uma substância chamada aldeído. É uma substância que, você tem ideia, sai até no cano de descarga do carro, na combustão, né? Então, é uma substância extremamente tóxica. Só que os óleos vegetais e as gorduras produzem um pouco. Mas foi feita uma avaliação, que a gente chama de tempo de fumaça, foi colocado no fogo a banha de porco, o óleo de milho, o óleo de girassol, o óleo de coco, e avaliar, depois que ele dá a fumaça, depois que ele esquenta, em qual deles tem a maior produção de aldeído, né? E por incrível que pareça, o que deu a menor produção de aldeído foi a banha, a banha de porco. Ou seja, cozinhar com banha de porco, em relação ao quesito risco de câncer, é melhor. Em segundo lugar, foi o azeite. Cozinhar com azeite em relação a risco de câncer é melhor. E o óleo de coco foi lá um dos últimos. Isso que é o grande problema. Ele tem um tempo de fumaça que produz uma o aldeído numa quantidade muito maior do que banha, do que o azeite, por exemplo, né? Então, assim, a gente fica preocupado com isso, com essas informações. Isso não é um consenso, mas são informações sérias. Por isso que a gente não pode liberar o uso de óleo de coco de forma indiscriminada, como estava sendo, não. As informações, às vezes, não são verdadeiras e acaba entrando numa grande cilada aí, né? Não só óleo de coco, tantas outras substâncias, tantos outros alimentos, a gente tem caído em várias ciladas em relação a doenças, a riscos. A gente comendo, se alimentando, assim, você está se precavendo, na verdade, você pode estar promovendo um risco maior de alguma patologia. Por isso que a gente sempre diz, tem que procurar o profissional, o endocrinologista, o nutricionista, para que você tenha realmente a noção do que é que você está colocando na sua vida. Nós conversamos no Espaço Saúde hoje com o Dr. Hamilton Junqueira, metabologista, endocrinologista e professor da pós-graduação em endocrinologia da Faculdade IPMED. Obrigada, doutor. Obrigado você, Edmar. Um grande abraço.